usted abaixo o estacionamento. Para o táxi azul 2783, temos 48 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, eu tenho na Salvador. Azul 2784, abaixo para o pushback. Azul 2783, por gentileza, prossiga novamente com as informações. Temos 2783 para o táxi, com 48 a bordo, 3 horas e 40, até na Salvador. 2783, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Do pátio 3 aí, 723. Foco do pátio de autoridade, autorizado o acionamento, chame para o táxi. 208. India, to holding point runway 10, altimeter 1012, good flight. Juliet, holding point 1012, Europa 083. Europa 083, holding point call tower 118.95. 118.95 tower, Europa 083, holding point. Na saída do pátio 3, o 2783. 2783, dada a passagem Airbus 330 da Aero Europa, após o segmento via pátio 1 no Índia, ponto de espera, do Rio 118, decimal 95, ajustando 012. Dada a passagem Aero Europa, após, prossegue, ponto de espera, 295, 2783. Os 2236 está na BATA, então. Chama a interseção da BATA. Paciente na restrição de ônibus, meu pé, o corredor axé? Transição, elefa. Dois, três. Mantém a proa da colagem até o nível 030, por exemplo. Essas autoridades do destino 012. Fox Zulu está pronto para o táxi. No ponto de espera da saída do pátio de autoridades, o ajuste agora é 1-0 ou 1-2? Tango é Tango Índia, suba até 3 no pé. Passarei 2223, eu devo na sessão nível de voo 180, está presente autorizado direto, eleva. O número 49, chama agora o centro Recife, 12. 133 decimal 95, ao término 125 decimal 1. A passar para a alavanca para bater, a gente chama agora o centro Recife 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. Europa 083, tower 118.95. Fox Zulu no ponto de espera do pátio de autoridade. Chame torre 118.95. 083 ready. Europa 083, call tower 118.95. 118.95. Vento 030 graus, 059. Tower, hello, this is Europa 083, holding port. Europa 083, line up and take off, runway 10.030 degrees, 05 knots. And have a take off, 10.083. Salvador, bom dia, Azul 2783, bom, espera. 2783, a linha, hoje, 2783, mantém a posição. Mantém, o 2783. Gente, mantém a posição e chama pronta. Vocês querem autorizar o pushback, você é pronto para ataque? Controle Salvador 100, Pastor 03. Direto até o Romeu, decolou 52, controle 120, decima 8. Pardo, passo com a fone leve até o Romeu. Papai Romeu, eu acho que é Michael Romeu autorizado 510. Consiga ver eleitoral, reforço e através de que passo. Papa Juliette até o Romeu. Mantenha condições do ar, um no meu pé, no corredor axé. Ajuste o altímetro no 0, no 2, reforço fora da barra. Vem manter a 1 no 0, 2, 7, 3, azul. Sangue é sanguíneo, delivra atenção no nível 080. Airborne at 53, departure control 1, 20, decimal 0. 108, obrigado, Europa 083. Europa 083, radio contact com o Quatch, classe para trás 360, dado Quatch, moto para transition. Afirmo, vento 040 graus, 079, pistão no 0. Aí, vento 273. Mantenha a posição. Agora pushback acionando 5 Lima. Faixa 3 autorizado, geral 9970, chame pronto para o taxi. Agora para o taxi, geral. 5 milhas, 500 BR, um helicóptero. Ainda mantém o meu pé do papá Julieta até o Romero. Departure is dial, departure, multiple transition. Clear fly, direct to Lida, Europa 083. This is 4, a direita via Índia, ponto de espera, torre 119, decimal 95, ajuste chão 02 do Mombo. Azul 273, decolou 54, controle 10208. 208, bom dia. Azul papapá, Fox, Fox, Lu, decolagem autorizada no 0030 grau 089. Milhão, um no meu pé, firme os 22. É, chama agora a torre 118 decimal 95, Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu. Mando azul 2783. Contato radar na decolagem, tu para o mesmo voo 180 via saída árvore, transmissão elétrica. Que prossiga. Para pouso na 17, é um prazer no passo do Piquaçu. Ciente, Oscar Mike Romeu, condições de curva à esquerda, agora cruzar a final da 1022. Afirmativo, da presença curva na esquerda, Oscar Mike Romeu. Para a voa direto de cima, para a tangueta sanguínea. Azul 4234, bom dia, linha mantém 1-0. Autorizado direto de cima, quando possível, tomar para pouso. Criado no 230. Passe. Papo, Papa Juliette, até o meio, autorizado a central, me envolvou 125. Quando possível, estimado para pouso. O 310, copiado, estimado pouso, Papa Juliette, até o meio. O 2199, controle Salvador. Sem identificação dessa via chegada, Mari, para o nível 050, ajuste o altímetro no 092. Autorizado de colagem, azul 4234. Oscar Mike Romeu, chama na final da 17. Afirmativo, Oscar Mike Romeu. Sulu, cruzamento do eixo da 17, autorizado. Autorizado, cruzamento do eixo da 17, perfeito, Sulu. Fox Lu, cruzou, chama o controle, 1208. Chama o controle, 1208, bom dia. Bom dia. General 9970, para o táxi, com 2 a bordo, alterna São Luís, 3 horas e 56, de autonomia. Reforço para o Dabar. Táxi via Pati Indy, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 02, bom voo. Mini 12, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho. Olá. Olá. 4234, contato radar na decolagem, tudo para o nível 350 na saída pública, transição Caju. Entre regras, eu vou o instrumento cancelado ao 1100, tudo mantendo em voo 085, Papa Tango West Tango. Afirmativo, avisou aqui com a 107, ingresso na final, obrigado. Vou achar Mike Romeu. Victor 03, serviço radar encerrado. 65 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 090. Chama agora o controle Aracaju, 120.3. Decolagem autorizado no 0020 grau 089. Autorizado decolagem, 0090. Vai. 10 de novembro, 8, bom dia, prossiga. Pode ser aqui decolar? Primeiro uísque, Vitória da Conquista, nível 260 autorizado. Decolagem na 17, curva à direita, subida Armor Elefa. Via, depois, após Elefa, voa Oplor, após direto. 5577 transponder, controle 120.8. Afirmo, Armor Elefa. Está autorizado a final do procedimento LSXY, 0, desça para 2, não tem. Altímetro 1012, livre da restrição vertical em TAP, reporte estabilizado. Bruíche, selamento fraco de colagem com a torre, 118.95, ajustando 012 do meu voo. Oscar Mike Romeu, solo 02, libera à direita, 84 autorizado. Será 9970, decolado 02, controle 1208. 1208, obrigado. Será 9970. Bom dia, contato radar na decolagem, se você sair da bomba, transição Nenim. Para o nível de voo 360. Quatro, armação completa aqui. Federal 9970 da presença autorizada do quadrado código. Flapos Fox Fox Zulu, mantenha condições do ar, será cumprido com a relação com os tráficos locais de Veracruz. Frequência livre com a relação com os tráficos locais de Veracruz, o Fox Fox Zulu. Batalha 2223, controle. 796, bom dia, Lima confere para João Pessoa, nível 190 aprovado. Decolagem na 10, curva esquerda, perfil da subida Conde, via Golf 677. 5062 transponder, controle 120, vítima 8. Autorizado no 190, decolagem na 10, esquerda, perfil da Conde, La Golf 677, 0102 transponder, 208, 796, correto, para posicionamento. Parede 2223, chama agora o centro Recife. 128, décima 8, alterne 126, décima 0. Peça sobre modulada. Autorizado o TAP, 198 no 1. ...304, controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada bom para o nível voo 060, ajuste altímetro 1092. Autorizado nível 060, UTAN 3304. Bravo, 2199. 29, livre pouso no 0, vento 030 graus, 089. Tempo está travado, livre pouso 2199. Livre táxi, chama na papá. Autorizada, Lima, Zona 7, Leste, November Whisky. Uma final de solo número 5, libera de próxima direita, Fox 1211. Voo 21199. 2199, bom dia, taxi via Alfa, chamei de Juliette. Alfa, chamei de Juliette, 219. Fala 095, bom dia, para Confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via Trizulo 21. 5076 transponder, controle 120, decima 8. Thank you. Cruzeiro 095, correto? Espera para estacionamento. Direção da Embraer, que decolagem autorizado no 7040 graus, 069. Alfa Juliette, meia dúzia, 2199. Número 1, que decolou usando Salvador, é o Mike, até o Mike? Mike, até o Mike, prossiga. Bom dia. Solicito a autorização do retorno aqui da remota 13 para o gate 11, para o gate 11, aqui no pátio 1. O término, Mike, até o Mike. Repassar o término, Mike, até o Mike. Bruno, mas... Está na final, uma na baixa travada, exatamente, quase aproximar a posição Cibra. Gente, uma vez no pulso autorizado no 0030 graus, 079. Que legal, no 012. 012, está ali o pulso, confirmando o vento. Vento, 030 graus, 089. Seguindo o vento, Rio. 95.05, autorizada a expansão do aerotáxi. Tinha 98 no Uno, Paulo aos 22, Paulo 121 no Uno. Salvador, bom dia. 98 no Uno, da Rio Negro. 98 no Uno, bom dia. Táxi de Alfa, quilo, parte 3, chega sendo o sinalizador. A partir do parte 3, acenta o sinalizador, 98. Passa a escuta. 604, livre pouso no 0030 graus, 089. Copiar a instrução, tá? 304, pouso autorizado no 0030 grau 079. Livre pouso no 0, tá? 3304. Falou 25, próxima direita, 211. 211, tá 3. 304. Solo, tá 3. 304. 3304, bom dia, taxi de Alfa, chamei antes da Juliette. De Alfa, antes da Juliette, 3304. 095, Pátio Índia, ponto de espera, torre 112, decimal 95, ajuste no 092, Mongol. 3304, observe a aeronave da Gol agora taxiando para o ponto de espera. Após a ingresso Juliette, portão 01. Após a aeronave, Juliette, portão 1, da 3304. 095, decolagem autorizada no 0020 grau 069. Speed para o sol. 3304, nós estamos ingressando no 01, só para alertar o pessoal que está na gramada aqui atrás, só do jet blast, é perigoso para eles. Ok, já vou só entrar em contato. Obrigado. Control, Mike, Hotel Mike, já concluiu o reporte aqui no gate 11. Para o pessoal, obrigado, bom trabalho. Pega até o Mike, bom dia, obrigado. Era 5, colou os 29, controle 1208. 1208, 09. Salvador, bom dia, 1-2-2-7-9-6, parte 3, fecha o táxi. 7-9-6, autorizado, chame o táxi. Exato, para táxi, fecha o táxi. Salvador. Muito bom dia. Azul 4299. Azul 4299, bom dia. Pronto, Fábio? Pronto, siga. Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, letra motiva. Via Pêndulo 1-0, Cobave, Pêndulo 1-6, conforme. 5-1-0-3, transponder, controle 1-2-0, décima 8. Autorizado Campinas, nível 340, via Pêndulo 1-0, pode Cobave, Pêndulo 1-6, após conforme a rota do plano. Decola pista 1-0, saída da EL, primeira curva à direita, após letra motiva. Aciona 5106, controle 1208, azul 4299. 4299, transponder 5103. 5103, 4299. Fechamento correto, transfer para o funcionamento. Salvador Azul 2, 7:09 para o táxi, a vez de 5:05 horas, Maceió. 7:09, parte Indy, bota espera, torre 1-1-8, décima 9, 5 anos, chino 0-1-2, no morro. 0-1-2, parte 3, parte 1, no Índia, 5:05 graus, com a tomada de 7 anos. Bom dia, prossiga. 02, a notificação que eu tenho do senhor também, se o senhor apresentou alguma DLA? Um minuto, por gentileza, eu vou checar aqui agora o seu plano de voo. Oceaner 6312, estabilizado no ILS X-Ray Down 0. Oceaner 6312, pouso autorizado no 0, 030 grau, 059, que é legal no 0, no 2. Pouso autorizado, pode repetir o vento? Vento 030 grau, 059. Ciente, pouso autorizado, 6312. Salvador, muito bom dia, o azul 2796, ponte espera da 0. 2796, bom dia, Lima, corrigindo, mantenha a ponte espera da 0. Patrulha 02, telefone 0134. Patrulha 02, decola do Pátio direto com o Proto. Gente, tem coordenação com a torre para decolagem com o Proto. Tracionamento, chame a mesa agora em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2. Eu vou prosseguir. Lima Quilo Zulu, para a vitória da conquista, nível 1-0-0 autorizado. Decolagem na 17, curva direita, subida Armor, Elefa, após o Alplor, após direto. 5063, transponder, controle 120, decimal 8. Após o Alplor, após DCT. Questionamento fax de decolagem com a torre 198, decimal 95, ajuste no 092, bom voo. Do 79, ali mantém 90. Ali mantém 90, do 79. No 79, bom dia. Informação agora em curso é mais que sem alterações significativas. Para Guarulhos, nível 3 da ISER autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, mesa motiva, via Uber, Zulu 10 até Taubaté. 51110, transponder, controle 120, decimal 8. Kilo Zulu ali mantendo 7. Falo 39 na porta 211. 211 na porta. 7 decolado autorizado no 0, 040 graus, 069. Eu estou autorizado no 02, 7. Oxalha 6312, bom dia, tá aqui via Alfa, chama ele do Juliette. Alfa, chama ele do Juliette, muito bom dia, Oxalha 6312. Sonhos decolar diretamente com o ProAzul, cruzando sobre a torre? 0 graus, 069, pro azul, chama para o sol. 392 autorizado, Alfa Juliette, portão 03, patrono. Alfa Juliette, portão 036312. 208. 208, 2790. Posição, Lima, quilos Zulu. Solo, patrulha 02. Patrulha 02, fora do solo 42, cruza o eixo 7735, chama 1208. Vai cruzar o eixo da 1735 e vai chamar 1208, patrulha 02. Zulu, decolagem autorizada no 7050 grau 049. Zulu decolou 44, controle 1208, aciona 5063. 5063, 208, Lima, Quilos, Zulu.